dia eu vou morar numa ilha em alto mar, sem a civilização, longe da loucura. Longe mesmo até de mim, do que sobrou de mim, a falsa impressão, a caricatura. Qualquer dia eu vou mudar, vou fugir pra algum lugar, onde a fonte da emoção seja de água pura. Cada um de nós escuta a mesma voz, não perde a esperança atrás dessa aventura. Onde fica tal lugar? É uma ilha ou será uma alucinação e que porventura? Ilusão, já que não tem.